Coisa linda. Tá bonito, hein? Coisa linda, Jesus. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte.